A vida passa em questão de segundos. E quando a gente pensa que já viu de tudo, tem sempre alguém que surpreende. Vivendo a estreita trilha, coração e mente. Quantos heróis já se foram? Quantas mensagens ficaram? Aquela música que fala de amor por alguém ou lugar onde se criou. Quem nunca chorou ouvindo um bom som? Se sentiu sozinho em plena multidão? Cê vem pensando muito nisso. Perde muito tempo com os inimigos. Deixa as coisas ruins se acabar no pó. Não vale um palavrão daqueles pior. Prefiro falar de coisa boa, dessa gente nossa que não mosca na garoa. Lutador das ruas de terra, no primeiro salário foi, fez a vera. Orgulho, dignidade no próprio suor. Escrevi uns rap pra não se sentir tão só. A vida é uma canção em direção ao céu. E quem estende a mão, perdão pra esse réu. Tem coração demais, no braço tatuado um guerreiro sagaz. Sabe que aqui ninguém não dá boi pra ninguém. A vida não é fácil, ainda mais quando não tem motivos pra sorrir, fica difícil sonhar. A sirene que tocou fez o meu amor chorar. Prezei no objetivo de buscar o que é bom pra mim e pros irmãos, através do meu som. Foi luta, se libertar daquela ditadura. A gente não pode ganhar dinheiro se não muda. Por onde eu ando, não se preocupe, porém, se eu não voltar, me mande flores, meu bem. Eu quero aplaudir a liberdade musical, mas sem confundir o compromisso principal. Tanta gente fez pra gente chegar até aqui. Responsabilidade não é fases, menininho. Eu quero que se exploda toda inveja alheia. Faço meu trabalho e não tô de brincadeira. Não dá pra ficar de bico, pagando de mal mal. Malandro tá iludido, se perdendo no próprio quintal. Tem uns grilos que ficam gritando, mó feio sem parar. Se for pra brigar por pouco, pouco ganhará. A vida é uma canção em direção ao céu. E quem estende a mão, perdão pra esse réu. Tem coração demais, no braço tatuado um guerreiro sagaz.